Castrinho, como é que vai? Hoje eu vim curtir sozinho, nem trouxe o pai, pai. Oi, tic-taco, tic-tic-taco, tic-tic-taco, tic-taco, tic-taco, tic-tic-taco. Oi, tempinho bom. Tic-taco, tic-tic-taco, tic-tic-taco, tic-taco, tic-taco, tic-tic-taco. Falou. Em cima do tempo. Tic-tac. Desculpe, turminha. É que às vezes o tempo tem pressa de passar. Tic-tac. É bonita a voz do tempo quando existe amor. Eu amo vocês. E que o mundo poderia ser o seu cantor. Sou criança, sou amigo, eu estou com vocês. Vamos todos bem no tempo cantar outra vez. Oi, tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac. Oi, tempinho bom. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ai, que maravilha esse som. Vocês me ensinaram uma bela canção. Posso fazer mais um pedido? Oh, Castrinho, à vontade. Então vamos cantar mais uma vez, comigo.